escuta, pois me ama tanto e me alivia de qualquer quebranto. Quando a noite se aproxima, mata, também elevo o meu cantar ao céu, quando na terra paixão negro véu. O sol se esconde, mas permanece Cristo, a quem meus olhos em sonho já majestosas nuvens, ficai comigo.